Fala aí, pessoal, belezinha? Eu sou Maico Oliveira e este é mais um Papo Solo, o podcast do Papo de Calçada. E hoje eu queria falar sobre futebol, CBF, eleição, Edinaldo e Ronaldo. Mas, pelo menos até onde eu vi, eu não percebi algumas pessoas levantando o ponto que eu vou levantar agora. Eu não percebi. Pode ser que tenha acontecido. Mas eu não percebi, eu confesso que eu também não vi tantos comentários, porque até onde eu pude notar, eles estavam meio que se repetindo, então eu preferi deixar esse assunto um pouco de lado em relação a assistir vídeos. E eu vou comentar um pouco aqui a minha percepção a respeito da eleição do Ronaldo. Eu não vou detalhar aqui, contar toda a história. Eu gostaria, eu peço encarecidamente que você leia aí os links que eu vou deixar para se inteirar da notícia. Mas basicamente tudo começou como um boato de que o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Nazário, o grande ídolo da seleção brasileira, campeão do mundo duas vezes e uma delas grande protagonista em 2002, manifestou interesse em se candidatar à presidência da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Esse boato ele foi confirmado posteriormente pelo Ronaldo, que lançou oficialmente a sua intenção, a sua candidatura. Aí não deu certo, ele não conseguiu atender aos requisitos e o Edinaldo foi reeleito presidente da CBF. Certo? A data da reeleição aqui, eu estou gravando esse podcast em abril de 2025, é de 24 de março. Edinaldo Rodrigues é reeleito por aclamação na CBF até 2030, sem adversários. Então, voltando ao que eu estava comentando no começo do vídeo, muitas pessoas deram as suas opiniões a respeito. Você pode achar aí internet afora falando de como o sistema é ruim, como tem toda essa politicagem que permite que certos grupos de interesse se perpetuem no poder e não necessariamente entreguem um mínimo para tornar o futebol brasileiro melhor, etc, etc, etc. Esse não vai ser o meu ponto aqui nesse podcast. Como eu falei, o meu ponto, ele é muito mais elementar. Ele é muito mais elementar. Eu tenho a impressão, já entrando aqui na minha opinião, eu tenho a impressão de que o Ronaldo ele mostrou as suas cartas cedo demais. Cedo demais. Ou melhor, não necessariamente mostrou as suas cartas, mas ele jogou as cartas na mesa cedo demais. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Ronaldo, na minha opinião, é lógico que essa é a minha opinião. Quem sou eu? Que é uma opinião a partir do que aconteceu, na visão do Maico. Talvez seria melhor conduzir dessa forma, mas o Ronaldo ele sabe muito melhor do que eu, obviamente, como conduzir as situações. Ele é dono de clube, ele conhece os bastidores, já atuou junto com a CBF em outros momentos, então ele tomou essa decisão e teve esse resultado, e aí vão ver quais serão os próximos passos dele. A minha intenção aqui não é dizer o que tal pessoa é. Tipo, longe disso. Eu só acho que se o Michael Oliveira pudesse ter o poder de editar essa situação, ele editaria de uma forma diferente. E que forma seria essa? Aí, vamos começar a entrar aqui no que eu penso a respeito desse tema. O que o Ronaldo, na minha visão, fez muito cedo foi se candidatar de fato. Foi se candidatar, porque manifestar o interesse de ser presidente da CBF. Isso ele fez, vamos dizer assim, na hora certa. É um big deal, é um grande negócio, é uma grande notícia, tem uma grande repercussão no futebol brasileiro. uma pessoa do peso do Ronaldo querer ser candidato a presidente da CBF. Ainda mais no momento que a CBF vive hoje, ainda mais no momento que o futebol brasileiro como um todo vive hoje, e eu já volto a esse ponto mais para frente. Então, analisando em retrocesso, obviamente, eu acredito que o Ronaldo, e é óbvio que lá na frente ele pode se candidatar e dar certo, etc. Eu acredito, eu olhando em retrocesso, que o Ronaldo ele queimou capital cedo demais. Ele não precisava de fato ter tentado visitar as federações, etc. Apenas lançado a grande notícia de que eu tenho interesse em ser presidente da CBF. Pronto. Ah, quando? Vou me capacitar para isso, vou me preparar melhor, vou conhecer o futebol, alguma coisa, vou conhecer o Brasil adentro, alguma coisa nesse sentido. Mas não se candidatar em 2025, porque foi tudo muito cedo, foi tudo muito rápido. E querendo ou não, tipo, já está tudo muito bem estabelecido, a relação da CBF com os presidentes de federação. Então, isso tá assim há muito tempo. Então, é claro que eu não sei o que está na cabeça do Ronaldo. Pode ser que isso tenha sido intencional, etc. Mas muito rápido para tentar reverter o jogo. E acabou que ele saiu enfraquecido, mesmo com um grande nome. O grande ídolo que é o Ronaldo, ele não conseguiu nem se candidatar. Teve federação que nem o recebeu. Então, pelo menos hoje, ele saiu menor do que entrou. Aí tu imagina comigo, porque teve uma repercussão quando ele anunciou que tinha essa intenção, se ele simplesmente senta, como é que posso dizer? Modo de falar, senta. E começa a atirar pedra contra a CBF. Porque vamos abrir um parêntese aqui. Quando você é oposição nesse tipo de situação, quando você toma uma posição de oposição à CBF no momento que ela vive hoje, você tem um trabalho muito facilitado por conta de toda a incompetência, muitas vezes intencional, por toda, eu não sei nem se é incompetência ou por toda a competência em levar o futebol brasileiro ao ponto que ele está hoje. Tipo, é difícil até começar a dar exemplo, sabe? Por exemplo, a situação do calendário, a situação do calendário tão criticado aí do futebol brasileiro, que tem Mundial de Clubes em 2025, os estaduais começam mais cedo, tempo de férias apertado, tipo, o Campeonato Brasileiro acaba lá perto do Mundial de Clubes, então se um clube brasileiro ganhar, ele vai descansar menos que descansou o Botafogo ano passado, e vocês viram como é que o Botafogo chegou cansado, teve que poupar jogador, não jogou bem, etc. É pouco tempo de descanso, é data FIFA que não é respeitada, é toda essa questão de gramado. Outra coisa que eu lembrei aqui, outra coisa que eu lembrei aqui muito séria. Nas enchentes, quando nas enchentes trágicas do Rio Grande do Sul, que afetou o Campeonato Brasileiro, a CBF ela se posicionou, como é que eu posso dizer, não se posicionando, ela não tomou a frente como liderança, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado. Não, ela foi inclusive empurrando com a barriga, inclusive num momento mais crítico da crise, que precisava de uma definição, a CBF marcou uma reunião para 15 dias, sabe? E aí os clubes começaram a formar a opinião de que devia paralisar, não devia paralisar, devia fazer isso, devia fazer aquilo. Então não existe uma liderança, pelo menos nesse quando tem assuntos assim agudos que dependem de decisões estratégicas, a CBF ela está sempre falhando e ela não se posiciona perante a Conmebol, até por conta desse calendário da Libertadores, porque veja, o Brasil é um país gigante, um país de dimensões continentais. Os clubes brasileiros dominam a Libertadores há pelo menos uns 6 anos. E a CBF não tem muita influência lá, ou não procura se posicionar de modo a defender os clubes brasileiros de questões de arbitragem e tantas outras coisas, sabe? Fora a seleção brasileira, o Tite saiu, ele anunciou antes da Copa do Mundo de 2022 que ele não ia continuar. A CBF ficou naquela história de esperar um técnico que não ia vir, e aí contrata um técnico e permite que ele divida as atenções da seleção, que já é um trabalho difícil. Você fica pouco tempo, você tem que fazer jogadores que atuam em clubes diferentes, em sistemas diferentes, funcionarem como equipe em pouquíssimo tempo, então tem que ter um pragmatismo. Aí você escolhe o Fernando Diniz, que é um cara muito autoral, que leva um tempo pro pessoal entender qual é a dele. Você vê pela declaração dos próprios jogadores quando o Dorival chegou que o pessoal não estava conseguindo entender muito. O Fernando Diniz ainda tinha que dividir as atenções com o Fluminense no ano que o Fluminense ganhou a Libertadores. Então foi um ano, como muita gente fala, perdido. E depois veio o Dorival e tá toda. Ou seja, tudo isso para dizer que o Ronaldo, ele tinha elementos de sobra para usar da sua influência, do seu acesso em podcasts, em programas de TV. É um grande nome o Ronaldo, e dá muita audiência o Ronaldo para chegar nesses programas e começar a atacar o pau na CBF, entendeu? O Ronaldo está numa posição que ele não precisa mais se preocupar nessa parte política, ele se posicionar como oposição mesmo. E assim, nesse curto período que ele anunciou a sua candidatura e nem conseguiu se candidatar, teve gente que manifestou apoio. Então, quanto mais você fica em banho-maria, só fritando, queimando o filme da CBF, mais chance de você ganhar mais apoio de jogadores, de imprensa, etc., mostrando o plano. Então, basicamente, na minha visão, o Ronaldo, ele anunciou, beleza, que queria ser candidato, mas não se candidata nesse ano muito em cima da hora. Usa esse ano para queimar o filme da CBF a torto e a direito, entende? Inclusive pressionando para mostrar o absurdo que é a regra para se candidatar. Expõe todo mundo mesmo. Afinal, você é o Ronaldo. Você é muito maior do que qualquer Edinaldo, qualquer presidente de federação, qualquer coisa, entendeu? Então o Ronaldo, ele tem influência, inclusive internacional, para gerar, no mínimo, um desconforto, certo? Mas, como todo mundo sabe, não foi nada disso que aconteceu. E posteriormente você vê a presença do Ronaldo em podcast falando sobre calendário, sobre essas coisas. A impressão que eu tenho, e é óbvio que eu acompanhei o assunto como um cidadão médio brasileiro, eu não fui muito atrás assim dos conteúdos, né? Os conteúdos vinham, mas eu fico com a sensação, se eu tiver errado, você pode me corrigir, que o Ronaldo, ele meio que não apresentou uma plataforma. Eu vejo agora o Ronaldo indo nos espaços e falando sobre CBF, sobre gestão. E mais um ponto para reforçar a minha sensação de para ele usar esse ano, diluir esse espaço para mostrar o que que ele pensa. Porque não é difícil, é só você se opor ao que está sendo feito hoje. Ah, hoje está sendo feito isso. Então eu proponho o oposto disso, porque infelizmente o nível de profissionalismo. Então eu não quero falar em incompetência, porque não é intencional, não é que as pessoas que estão lá, tanto o presidente da CBF quanto da federação, não é que eles são ruins, é que eles são burros, eles são competentes em, tipo, se perpetuar no poder, aumentar o salário dos presidentes de federação, sabe, eles são competentes nisso, mas nos assuntos mais agudos, críticos para o futebol brasileiro, ainda mais o mundo atualmente, hoje, muito competitivo, muito físico, o futebol brasileiro, ele ficou para trás, sabe? Por mais que a gente tenha jogadores jogando nos grandes clubes e sendo destaque, mas a seleção brasileira, infelizmente, ela ficou para trás, ela perdeu suas características de futebol, de drible, etc. Não tem uma identidade e não tem uma pessoa que treinador ou treinadora que você olha que pode ser um resgate dessa identidade. Então, sabe, não, enfim, não é muito difícil você elencar os vários problemas que existem hoje no futebol brasileiro. E essa galera, que está no poder hoje, eles são bons em se perpetuar, como eu falei. Mas em questões, vamos dizer assim, que a gente consegue perceber que são importantes, que faz a diferença no campo e bola, a CBF não tem uma atuação. Olha as críticas ao VAR, a tudo isso que eu falei agora há pouco, de perda de identidade, que ficou para trás, etc. Então era um prato cheio para o Ronaldo aí chegar, fazer a festa, usar da sua influência, colocar outras pessoas também para falar por ele, ser uma figura presente no debate público, forçar, crescer. E se aproveitar de cada cagada aí, cada denúncia que aparece da CBF, para, ó, estão vendo? Vocês vão continuar com esses caras aí, é isso que vocês vão ter. Ou a gente muda, ou a gente muda, entende? E alguma coisa ele ia conseguir, afinal ele é o Ronaldo. Agora, ele foi por outro caminho, é óbvio, direito dele, quem sou eu, mas na minha visão saiu um pouco menor, enfraquecido, porque não conseguiu nem oficializar a sua candidatura, como eu falei antes, teve federação que nem o recebeu. Que nem o recebeu, para você ver como que a gente tá. Mas é isso, eu queria só manifestar essa percepção minha que olhando em retrocesso, acho eu, se eu pudesse editar esse filme, eu faria diferente, né? Faria diferente. Faria o Ronaldo anunciando a sua candidatura e depois sentando e olhando as cagadas da CBF, falando que ia fazer o contrário, um papel. Vamos dizer assim, um tanto quanto confortável de oposição, afinal a gente está, infelizmente, imerso em uma crise aí, no futebol brasileiro. Beleza? Se você gostou, ajude aí, curta, compartilhe, faça o que você achar que tiver que fazer. Se achar que não tiver que fazer, não faz. Muito passar bem, muita saúde, espero que você fique bem. Acompanha aí as nossas redes sociais. Em breve estaremos de volta. Um abraço, valeu, até a próxima. Tchau!